Se eu olhar pra trás, verei na minha estrada as curvas e atalhos onde às vezes me perdi. Onde eu também achei o meu maior presente, aquele que eu guardo e vivo a cada amanhecer. Foi você quem deu, ou quem soube ao menos me mostrar, uma imensidão de cores no olhar. Foi você quem leu o que já estava escrito em mim e me ajudou a descobrir o amor que hoje eu levo dentro do meu peito. É o meu maior presente, o soube ao menos me mostrar imensidão de cor.